370, muito obrigado. Could you back for push back and set up? Eu posso estiver no setup. Boa noite, comandor, 168. 268, prossegue Alfa, chamei-se da Juliette. Alfa, da Juliette. Aliado, pronto, azul 4959. Decolar, 100 graus, 079. Autorizado, decolar, 4959. Tower Azul 5001 approaching holding point runway 10. Bridge, line up and maintain. Line up and maintain runway 10, Azul 5001. Transição Caju, 1198, controle 5010, transporte. Prezado, Negra 350, foi lá superior, só para o volume 17. Recorda 10, curva esquerda, Puca Caju, 198, controle de saída, 5010, outra nova. Eu levo o Campos Verde, funcionamento. Indo para decolagem, azul 5001. Previsão de mais 1 minuto e meio. Ordem positiva, azul 5001. Entra em posição. 401 da Liga Chance do Galo. We have takeoff 10 degrees 09 knots. Clear for takeoff runway 1005001. Airborne at 4-3, contact Solid Approach Control 119.8, Azul 5001. 119.8 with Salvador Control Azul 5001, bye bye. Departure Azul 5001, passing 1100 to file level 360. Evening, Azul 5001, with a contact level 305 heading Lida. Direct to Lida, intersection Azul 5001. Salvador, boa noite, Azul 4107, passando 220, descida. Salve, Sete, boa noite, aciona a identificação, foi direto do Duna, desça para 2007, ajuste no 095. Passando direto do Duna, 2007, 095. Salvador, boa noite, Snap 24, ponto de espera, 9-0, final de espera, Defly. Manter ponto de espera. Manter ponto de espera, Snap 24. Boa, Salvador, boa noite, Snap 3178, marcador externo, baixa travada. Snap 3178, autorizado pouso, 1-0 graus, 07 nós. Tempo positivo 10, 3178. Chegou 1098, acione identificação, está autorizada a chegada Mari, dita para 3.000 pés com ajuste no 095. 095, Mari, 3.000 pés, 1098. Tudo bem, Tosh Fartex, Europa Júlia de Foco. Frequency 125.1, if enable 133.25. Back to Motiva, flight 360, contact the C4 125.1, if enable 133.25. Azul 5001, have a good night. 4107, está livre a final do ULS, pode estabilizar. Estabilizado ULS, número estabilizado 4107, azul. Alfa, mantém as duas mulheres, sobre 178. Alfa, Oceaner 6224, autorizado decolar, 1 0 grau, 069. Embraer Aureliano e decolar 1-0-6-2-4. Mantenha antes da Juliette. Mantenha com a Juliette. Chamei 6224, decolo 53, chamo controle 19.1. 19.1, chamei 6224. Controle, Salvador, boa noite, chamei 6224, perfil da Conte. Controle, chamei 6224, contato Roberto, motor nível 190, autorizado, direto Conde. Direto Conde, nível 190, chamei 6224. 134 para o táxi 148 a bordo, Salvador com 2 horas e 16. 2 horas e 5? 2 horas e 16 a bordo. 7, segue via de alfa, não pode pegar 1-0, estou em 1895, quem negar 1-0-1-4. Romeu e 14, táxi vai ser via Índia e alfa, não pode ser 1895. Ok, 3600, acione a identificação, chega na mar e desce para o 050. Ah, 4959, está meia dúzia de milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha a mesma 40 e chame milhas na frequência 1201. Autorizado a decolar, 190 graus, 08 graus. Autorizado a decolar, agita 10, para o voo 1134. Sul 1098, está seguindo o tráfego da sua frente para 190, com grau de speed de 230 mais. Reduza para 220 mais. Reduzindo 220 mais, 1098. 4 decola aos 5-8, chame o controle 1-9-8. Até 9-8. Passa 2110, Puca, Arucaju. Retigo 1134, contato Radesco, bota no nível 350, sai da Puca. Teste 350, sai da Puca. Pode voltar presente direto, Caju? Somente Jamo. Jamo. Holy shot, runway 10. Salvador, azul 4107, agora 7 milhas e meia sua cabeceira, prisão. Azul 4107, autorizado pouso, 90 graus, 079. Pouso autorizado, 4107. Informe estabilizado. 2000, reportará estabilizado no 090. Quatro, controle. Vamos, temos um tráfego na sua posição de 12 horas, com rumo oposto, subindo até o nível 180, é um alfa tango 72 azul. Gente, mantém o nível 190, 1098, completa o final do procedimento e chame a torre, Salvador 118-95. 1-1-8-9-0-9-8. Maintain holding short of runway 10, expect more 4 minutes to clear you to take off. Torre, muito boa noite, gol no 098. Gol no 098, cheque o trem, aguarde a autorização de pouso. Aguardando autorização para o pouso, baixar de checar. Azul 4107, no solo 03, livre à direita, solo 1211. 211, muito obrigado, 4107. 5. Semana recebe 2545. Salvador, boa noite, Azul 4107, grosso. Peguei Alfa Kilo, parte 3, atente aos sinalizadores. Azul 4107. Alfa Kilo, parte 3, atente o 4107. É, eu sou pronto. Ok, eu tô pra mim, mas tá, 3, normal, baixado e travado, gol no 098. Autorizado pouso, 1-0 graus, 07 nós, gol no 098. Livre pouso, gol no 098. Na 624, mantenha o nível 190, o tráfego informático agora nessa posição de 11 horas, está passando pelo mesmo. Mantenha o nível 190, serviço radar encerrado e chame Aracaju na frequência 1203 para descida. Ok, pessoal, um tráfego, vai chamar Aracaju. We have another traffic in approach Airbus 320, approaching 1-2 nautical miles out of the threshold. Sétimo 3, controle, por favor. Gol no 098, no solo 06, viva direita. Taxi E, Delta E, solo 1211. Eco 211, o gol no 098. Azul 2703, acione identificação para afastado do VOR 59 milhas nordeste. No ponto ideal está autorizado a sua descida para 4 mil pés com ajuste 1014. 7 no ideal para 4 mil com 2014, Azul 2703. Europa 084, airborne at 08, contact Salvador Approach Control, 119.8, bye bye. 3600, check o trem, autorizado pouso, 10 grau 069. Pouso autorizado, Capitão 10, 3600. Passa a maior da 37, Euro Passe 8. Autorizado, GZ, ingresso, portão 2, zona 090. Azul 6908, descendo aí para o 150, desgastado. Azul 6908, acione a identificação, autorizado a chegar a Mari, desce para o nível 050. Desce para a Mari. Confirma essa indicada? 280, mais. Ele mantém o voador lá presente? 600, boa noite. Relógio. O voador lá presente? Não, negativo, senhor. Mantém aí a chegada aí. Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, 3600. 1-6-0-8, seu presente foi direto Zona, do separador do Céu de Ajuste no 0-4, está autorizado. Na LMS, está autorizado. Aeroporto, boa noite, Salvador Aracaju, aguarda Fóbia, portão 03. Salvador, muito boa noite, com o 1170. 1170, boa noite, Salvador para Campina Grande, o nível 370, número 2 para a Fóbia, aguardando. Escuta para a Fóbia, 770. Pista 1-0, põe decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, após Jamo DCT Aracaju, frequência do controle em 119.8, aciona 5-0-1-6, voo no 868. 3-0, autorizado, roda do plano de voo, de falta décima da esquerda, Puca Jamo, após direto Aracaju. 198-036, voo no 868. Correto, 5-0-1-6, porta 03, chame pronto, gol 1-8-6-8. Tá aberto, né? Gol 1-1-7-0, cópia. 1-7-0, na sua escuta, proceda. Campina Grande, nível 370, via rota antes do 1-0, Neuma, após o DCT. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, transponda 5021. 290, 2000, reportará estabilizado às outras 703. Neuma, DCT, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca Zipar, controle 198, transponda 5021. No 1170, cotejamento correto, chama pronto, portão 09. Chamará. Olá, Tatiana. Tô no 1895. 1908, estabilizado na LS. Azul 6908, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, reporta a trem de pouso baixado travado. Sem reportar. Azul 6908, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 07 nós. Ele pouso na 1-0 azul, 6908. J9, azul 2703. 2703, completa a redução para aproximação, chame a torre em 1895. Seguinte, azul 2703, torre 295, boa noite. Azul 2713. Azul 2713, boa noite. Continua a aproximação, tráfego avistado, aguarda informação de pista livre. A sua escuta 2713. Direita, solo 1, 2, 1, 1. Libera direita, solo 2, 1, 2, 1. 703. Polo Azul 2703, relevando o seu escudo. Prossiga em frente via Kilo, parte 3, remota 2 ou 1000, o 2713. Pronto, prossiga em frente na Kilo, remota 3, Azul 2703. Remota 2 ou 1000. 2 ou 1000, 2703. Ground at 14064, when I descend with Gideon's landing in Yalta, request 330, request Gideon to listen, I will 370 to return. Portugal 024 to Lisboa, flight level 370, you are the number 14 copy, meeting Red Sundibai, mean, at Portugal 024. Standby, sir, thank you. Question 868, Salvador, 1:55, Cliente direita via Índia no ponto de espera da 10 torre 1198-95, o ajuste 1-0-4, gol 1868. 1-0-4, pode ser ajuda em 3-0-10, a rua 1868. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 089. Alinha e decolar, pista 0-9-0. Isso para a 2 no pé e o ajuste no 0-4. Para